A partir daí as dificuldades no ataque foram muitas e a equipa africana andou mais vezes perto da baliza portuguesa, embora sem também assustar Eduardo. Os dois guarda-redes tiveram pouco trabalho ao longo da partida. Com tanta hesitação e medo de perder, o jogo terminou 0-0, naquele que foi apenas o segundo empate de Portugal em 20 jogos na fase finais do Campeonato do Mundo. E foi também a primeira vez que Portugal não marcou no jogo que estreia no Mundial. A próxima partida na segunda-feira contra a Coreia do Norte. No final do jogo, Carlos Queiroz considerou que o desafio entre dois favoritos foi particularmente difícil para Portugal, muito por causa da forma como a equipa africana se apresentou em campo. Quisemos ganhar. A Costa do Marfim não assumiu o jogo, apostando numa atitude de espera para depois lançar o contra-ataque, referiu o selecionador nacional. Deco foi particularmente incisivo na forma como analisou o jogo, principalmente pelas críticas que fez à forma como a seleção abordou a segunda parte. Não entramos bem no segundo tempo, apostar no jogo direto não foi a melhor solução. O erro foi querer ganhar em 45 minutos e isso criou ansiedade e até podíamos ter perdido. Não fizemos as coisas bem feitas, admitiu o médio. A maneira de abordar o jogo depois do intervalo não foi a correta, continuou Deco. Aliás, foi colocado mais no lado direito e toda a gente sabe que eu não sou o extremo. Não fico chateado por sair, entendo, é que não é assim que conseguimos resultados. Declarações que fizeram levantar suspeitas sobre um possível mal-estar do jogador, mas ao final da noite, um luso-brasileiro afirmou num comunicado emitido pelo site da Federação Nacional de Futebol que nunca quis pôr em causa as decisões de Queiroz e que não tem qualquer desentendimento com o treinador. Uma posição que foi reforçada depois por um assessor de imprensa do homem do Chelsea. Cristiano Ronaldo, eleito o melhor do jogo, considerou que a seleção portuguesa fez uma boa atuação e defendeu que o resultado mais justo teria sido a vitória da equipa das Quinas. Para Ronaldo, o empate com a Costa do Marfim não compromete os objetivos da equipa. Continua tudo em aberto, disse o atleta do Real Madrid. Também ontem, à noite, o Brasil bateu a Coreia do Norte por 2-1 no outro encontro da primeira jornada do Grupo G. A exibição não foi brilhante, longe disso, mas mesmo assim a seleção brasileira entrou com o pé direito no Mundial 2010. Maicon aos 55 minutos e Alano aos 72 marcaram os gols canarinhos, com Ji Yun-nam, quase no fim, aos 89, a apontar o tento de honra dos coreanos, que jogaram muito na defensiva, como seria de esperar. Com o triunfo, o Brasil lidera o Grupo G com 3 pontos, isolado, mais 2 que Portugal e Costa de Marfim. Nos outros grupos, na segunda-feira, a Holanda ganhou a Dinamarca por 2-0. Um triunfo dos laranjas com sorte à mistura. Após um cruzamento, a bola foi desviada pela cabeça de Simon Poulsen e ainda ressaltou nas costas de outro dinamarquês, Daniel Agger, e assim estava feito 1-0. A 5 minutos do fim, Dirk Kuyt carimbou a vitória em mais um salto numa recarga após bola ao poste de Elia. O Japão juntou-se à Holanda no topo da classificação do grupo E, ganhou aos Camarões por 1-0. Num jogo tranquilo para o árbitro português Olegário Benquerença, a seleção asiática chegou à vantagem no final do primeiro tempo, com Honda a marcar o gol solitário da partida. Japoneses e holandeses estão assim no comando deste grupo E. Na última partida de segunda-feira, os campeões do mundo empataram. O Paraguai conseguiu contrariar o favoritismo da Itália e conseguiu um empate a uma bola. Os sul-americanos até estiveram a vencer. Aos 39 minutos, Alcaraz abriu o marcador. O gol do empate viria a surgir aos 62. Pepe bateu um canto e De Rossi empurrou para o fundo das redes. Na terça-feira, mas também a contar para o grupo F, novo empate a uma bola. A Eslováquia, esta sim em dia de estreia em mundiais, ao contrário da Eslovénia, tal como referi erradamente no domingo, a Eslováquia não foi além de uma igualdade contra a Nova Zelândia. Os europeus estiveram muito perto de ganhar. Vitek inaugurou o marcador aos 50 minutos. O empate só surgiu aos 93, através de um gol de cabeça de Reid, que gelou os estreantes. A partida teve a assistência mais baixa no torneio até agora. 23.871 pessoas presentes. Assim, após a primeira jornada, as quatro seleções do grupo F têm um ponto, um gol marcado e um sofrido. Tudo empatado. Por fim, no grupo H, hoje à hora do almoço, o Chile confirmou o favoritismo e ganhou a seleção das Honduras por 1-0. Jean Bouzachour, aos 34 minutos, assinalou o único gol do jogo e terminou com um jejum de 48 anos para os chilenos, que já não venciam uma partida no Mundial desde 1962, ano em que organizou a prova. A maior surpresa da primeira jornada surgiu precisamente no último jogo. A Espanha, campeã europeia, perdeu seu jogo de estreia, derrota por 1-0 frente à Suíça. Um tento solitário de Jenson Fernandes, aos 52 minutos, deu triunfo a uma formação helvética que apostou no contra-ataque e foi muito eficaz na frente, num jogo dominado pelos espanhóis que somaram mais posse de bola, mais remates e mais oportunidades de golo. Chile e Suíça estão na frente deste grupo H. A esta hora joga-se o primeiro desafio da segunda jornada entre a anfitriã África do Sul e o Uruguai, em jogo do grupo A. Otto Rehhagel está de saída do comando técnico da seleção da Grécia. O alemão já terá comunicado aos seus jogadores que vai abandonar o cargo depois do Campeonato do Mundo, de acordo com os meios de comunicação helénicos. Quero sair de cabeça levantada. Vivemos grandes momentos, mas dentro de alguns dias podemos já não estar juntos, terá dito o técnico alemão de 71 anos, de acordo com o diário desportivo Goal News. O Goal News que cita os próprios jogadores gregos. A derrota por 2-0 no jogo de estreia perante a Coreia do Sul complica a situação da Grécia no Mundial, no qual ainda terá de afrontar a Nigéria e a Argentina. Rehhagel, ou Reyoto, como é conhecido localmente, assumiu o comando da seleção grega em 2001, conduzindo-a ao título europeu em 2004, depois de derrotar Portugal. Por cá, o Sporting apresenta hoje, ao fim da tarde, três reforços para a nova temporada futebolística: Maniche, Evaldo e André Santos. O antigo jogador do Colónia e ex-internacional português assinou por uma temporada com duas de opção. O médio português Maniche diz que, ao vestir a camisola do Sporting, vai cumprir o desejo de representar o clube do seu coração, com o qual quer conquistar o título campeão já esta temporada. Foi o negócio mais fácil da minha vida. Bastou um telefonema do diretor desportivo, Costinha, que é um amigo de longa data, a perguntar se tinha interesse em representar o Sporting. Diz que sim, porque é o clube do meu coração, era uma oportunidade única, explicou Maniche, que já passou pelo Benfica e pelo Porto. Evaldo trocou o Braga com o Sporting, depois de anteriormente ter representado Marítimo e Porto. O jogador brasileiro custou 3 milhões de euros e diz que, independentemente de ser ou não titular, chega a Alvalade com o objetivo de ser campeão. O terceiro reforço apresentado hoje em Alvalade foi André Santos, que estava emprestado à União de Leiria, mas que foi formado nas escolas do Sporting. A NBA vai ser decidida na negra. No sexto jogo das finais, esta madrugada, os Los Angeles Lakers adiaram a decisão sobre o vencedor ao derrotarem os Boston Celtics por 89-67. Em caso de vitória, os Celtics sagravam-se campeões da NBA, mas a formação de Los Angeles a jogar em casa não tremeu e acabou por arrancar um triunfo confortável, mais de 20 pontos de diferença. No jogo de hoje, Kobe Bryant, 26 pontos, e Pau Gasol, com 17, foram os jogadores em maior evidência. Na madrugada de segunda-feira, a formação de Boston havia ganho no seu pavilhão por 92-86. A decisão vai acontecer na madrugada de quinta para sexta-feira, novamente em Los Angeles. O basquetebol norte-americano a fechar a edição de hoje do Desporto Antena. Voltamos no domingo, às 11 da noite. Até lá!